sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da Aurora. Vai! Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama. Vai, vai, vai, vai! Quero morrer numa batucada de bamba. Vai! Na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba. Na cadência bonita do samba. E aí, vai! Batucada de bamba! Samba, batucada de bamba, cadência bonita. Só vocês, vai, vai, vai. Canta aí. Esse foi o Mesa de Bar 3. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vocês aí, palma da mão, vai, vai. Cadência bonita do samba, batucada de bamba, cadência bonita. E palminha da mão, valeu galera. Estúdio 3D, de gravações. De gravações. Chicana.